firme na vibe, firme na vibe. Você que tá na tua casa aí, então levanta e se movimenta, porque é o reggae, moro, é o reggae. Du, du, du, vai, vai, vai. Oi, ô. Oi, ô. Levante a mão pro alto e medite nessa letra. O que Deus criou expressado na regueira. O mundo está mal, mas eu estou na paz, buscando a salvação, cada dia quero mais. Atitude e respeito com as minas, temor e temor a meu Senhor. É style, o estilo que nos fez o cria. Seja com black, com dread, não importa o estilo. Cantando rap, um reggae pra adorar. Assim eu louvo a Deus que habita em Sião. Pois sempre alegre estou, pois encontrei a salvação. Família está unida com os quatro elementos. Hip hop verdadeiro movimento. Da rima vou que vou, sem olhar pra trás. Como adorador o mundo não me ilude mais. Todos que tem fôlego, louve ao Senhor. Pulando, agitando, dando graças ao Criador. Oi, damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo nosso Rei e Salvador. A Ele toda honra e toda glória, e assim vamos construindo a nossa história. Damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo nosso Rei e Salvador. A Ele toda honra e toda glória. Me diga quanto vale o viver pela fé, enquanto os mundos caem permanecem. Eu não vivo de brisa, mas sou como um vento. Se é pra ir eu vou, é só me dizer um momento. Vai abrindo fogo na Babilônia. O dia de amanhã não me trará insônia. Quem tem boca que vale e quem tem mão vale. Essa é minha vibe, Cristo me ama e gaste. Acharam que não ia dar, eu sei. Depositei meu amanhã no rei. Yeah, não dá pra dar errado, pois eu acertei o lado. O prato só é meu aliado. Quem já andou demais não tem como voltar. Ele me disse vai, eu respondi. Afirmei meu pé na rocha e nele firme estou. Eu sou mais um da Frisco, que Cristo é o Senhor. Damos graças ao meu Criador, Jesus Cristo nosso Rei Salvador. A Ele toda honra e toda glória, e a todos incluindo a nossa história. Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. A Ele toda honra e toda glória. Respiro forte tipo um balde de água, ganho fôlego, força pra andar. O rumo é certo pelo correto. Estou bem perto, que estou bem perto da vida eterna. Ser herdeiro, shinobi, no repeiro, no pódio. Primeiro não temo, tenho o meu tremendo. Não viso dinheiro, primeiramente o reino. Segui passo a passo, eu sou seguidor do meu redentor, que é o meu modelo. Você é o exemplo da família, o espelho. Orgulhoso com a medalha no peito, por etapas conquistando respeito. Levando esperança ao vento, nos banquinhos preto. E meu descendo, outra vista, um maloqueiro. Os guerreiros parecendo podem vir ao clã. Já firmando aqui, toda honra e toda glória, Jesus Cristo, sim! Damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. A Ele toda honra e toda glória, e assim vamos construindo a nossa história. Damos graças ao Deus Criador, Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. Yeah.